447, voo em Mugope. Investiga. Três, quatro, nove, nove para separação, mantenha, Robin. Centro 173, chame Brasília 12425, alterna 2655. Argentina 1140, is it? Argentina 1140. Argentina 1140, contact to receive 12685. Azul 6955, voa Mugope. Centro 0051 Brasília, 12425, alterna 2655. Azul 4245, voe pro Edmugope. Azul 4381. Apresentou nossa identificação, sobe inicialmente nível 300. Azul 4447, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Prossiga. Mantenha 380-5557. Six eight zero, contact Brasilia 1273, enable 1230. Dá 3499, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Bom dia, obrigado. Controle, bom dia, gol 9161. Gol 9161, bom dia, mandado na nave, 36.0, sai do Dael. 36, Dael. Autorizado Congonha 360, decora pista 10, saída da El, liga, transição ótima, decepta uniforme de Luna 0, segue até Bridge, apoio uniforme de Luna 6, assim conforme a rota. Controle 199.8, transponda 5065. Qual 245 confirmar que mantém? Azul 6955, o máquina mantém? Azul 4245, mantém o nível 320. Solicite o 340 em Brasília. Aqui temos um tráfego já mantendo 340. 6 horas 25 meias, Mach 75. Quatro ainda mantém nível 300, voa pro golpe. Zero zero cinco, a identificação mantém 340. 955, mantém nível 340. Identificação, sobe nível 340 inicialmente. Obrigado, Bridge. Obrigado. 055, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Chame Brasília, 1273, alterna 1230. Chame Brasília, 1273, alterna 1230. Chame Brasília, 12425, alterna 2655. Air France 442, scope time to maintain 382. Controle Salvador, São 3601, decolado da EL. Solicita da EL ou Leda, da presente? Trejando, vá direto da EL. Da EL, obrigado, 3601. Azul 6955, centro. Azul 55, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Centro, Recife, bom dia, 3359, nível 360. 3359, sua identificação, até em 360. Então, 3359. Fede a sua identificação, bota em 380. Mantenha 380. O Nuno 61 sobe 360, fechamento 360. Vomiting 400. Go ahead, sir. Vomiting 400. Lufthansa 500, sir. Contact of 12425, enable 12655. 42, Squawk Island, maintain 380. Prossiga. Estou em Brasília, 12425, alterna 2655. 655. Essa identificação ontem 340. Bom, não vou, senhor. Levanta a empresa, minha zero. it's 442, receive. George Smith, time to Echo Sierra Mike Alpha Papa. Roger. Romeo 1, confirma o chamado para SMAP. Romeo 1, desconsidera. Lúcio, o Romeo 1 foi chamado para Groove. French 442, confirm your estimated time to Goof. Goof, Romeo, uniform, Fox, Fox. Remezaram a sua identificação, sobe inicialmente o 340. Número 1, mantém nível 360, sem tráfego, já mantendo 360, apenas com 2 minutos de separação na posição do grupo. Three, contact the Brazilia, 12425, enable 12655. Trip 5557, chame Brasília, 12425, alterna 2655, trip 5557. Dois quatro um, na sua identificação, mantém 360. Zero cinco, prossiga. 25005. Nine, that's yours, sir. Two say your estimated time to Tango Romeo India Victor India. Roger. Número 1, positivo. Teria como confirmar o chamado para a trilha? Gol 961, sul mantém nível 400. Azul 5005, sul mantém o 360. Alpha 041, receive. Correction, Quebec, Brazil, 173, enable 1230. 5 call time, maintain 390. They are Mach number and cell call code.